Vamos ler capítulo 6 de Hebreus, a partir do versículo 13. Quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando-te, abençoarei, e multiplicando-te, multiplicarei. E assim, tendo Abraão esperado com paciência, alcançou a promessa. Os homens juram por quem lhes é superior, e o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda contenda. Assim que, querendo Deus mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu conselho, se interpôs com o juramento. Deus fez isso para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos forte consolação, nós os que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta. Temos esta consolação como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, aonde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando este regressava da matança dos reis e o abençoou, para quem Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo, tirado dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Aqui, certamente, recebem dízimos homens que morrem. Ali, porém, os recebe aquele de quem testifica que vive. E, por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ele estava ainda nos lombos do seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Senhor, esse é um texto que nos parece tão complicado, meu Deus. Nós nem paramos para estudar textos como esse, muitas vezes, mas nós queremos revelação do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida, para a glória do Teu nome. Amém. Irmãos, eu li esse texto por uma simples palavra: imutabilidade. Por causa da impossibilidade de Deus mudar, Ele não muda. E Ele associou a sua imutabilidade a um verbo: dar. Diga comigo: dar. E há um segredo tremendo nesta passagem. Eu não vou falar sobre o dízimo. Eu quero falar aqui sobre a imutabilidade de Deus. E esta imutabilidade, ela se expressa através de princípios. Princípios da natureza, princípios do universo, princípios do mundo espiritual. Estes princípios que são imutáveis, porque Deus é imutável, são o motivo do nosso estudo aqui nessa noite. Quando Deus declara de uma forma muito clara, muito objetiva, que Ele é imutável, que as suas promessas, o seu conselho, a sua palavra não muda jamais, Ele está nos ensinando uma particularidade da sua ação ou da sua característica e das suas ações que nós precisamos aprender. Como crentes, nós precisamos aprender mais de Deus. Precisamos conhecer detalhes de Deus. E um desses detalhes é exatamente que os seus princípios são imutáveis. O que é um princípio, irmão? Um princípio é uma lei sobre a qual as coisas são edificadas. Vou te dizer um exemplo. Essa coluna de ferro, ela está firmada, fundamentada em, eu acredito que aí, uns 4 ou 5 metros de concreto para baixo da terra. Tem alguns tubulões desses que têm 7 metros, talvez 1 metro de diâmetro por 7 metros de profundidade. Concreto puro. Porque se não tiver um fundamento firme, sólido, imutável, a coluna vai cair. Os princípios são exatamente alicerces sólidos, imutáveis, invariáveis, sobre os quais nós devemos construir algumas coisas. Para você entender melhor o que é um princípio, nós temos no direito princípios, leis e regras. Regras são algumas normas que direcionam ou que facilitam a aplicação da lei. Lei é aquilo que alguém redigiu e publicou que deve ser obedecido. Mas toda lei, naquilo que conhecemos como lei humana, ela provém de um princípio. O princípio não é escrito por ninguém. O princípio, ele está em nós por causa da presença de Deus em nós. Ele é o princípio, Deus é o princípio. E ele, como o princípio de todas as coisas, é que estabelece o princípio, ou os princípios sobre os quais nós devemos andar e viver. E esses princípios são imutáveis. Nós chamamos esses princípios de lei. Um exemplo para você entender claramente o que eu estou dizendo é a lei da gravidade. A lei da gravidade estabelece que se eu soltar esse livro, não tem jeito, ele vai cair. É uma lei imutável. Na verdade, esta lei é um princípio. É um princípio da natureza. É um princípio do universo. Você pode orar, você pode pedir a Deus, você pode clamar pelos anjos, você pode acreditar, você pode fazer força na sua mente, pensamento positivo, ele não vai cair, mas se você soltar, ele vai cair. É imutável. A natureza tem muitas leis, o universo todo é regido por leis, leis imutáveis. E a palavra do Senhor diz que essas leis, abra comigo em Tiago, primeiro capítulo de Tiago, nós temos exatamente uma fotografia, um retrato do que são estas leis ou estes princípios. Tiago, capítulo 1, versículo 16, diz assim: não vos enganeis, meus amados, toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Essa lei da natureza, ela vem de Deus, é imutável. Se você soltar, vai cair. Como esta lei, como Deus é imutável, todas as outras leis que regem o universo são leis imutáveis. Se você tomar um banho quente, bem quente, tomar um chocolate bem quente, tirar a sua roupa e sair lá fora no frio, você vai se resfriar. Não tem jeito. Se o seu corpo tiver uma resistência maior, pode ser que você não sofra maiores consequências, mas é imutável. Não ignore a lei, porque esta lei é imutável e vai gerar consequências. Da mesma forma, se você quiser pular daqui de cima, não adianta pedir aos anjos que te segurem. Não adianta. Jesus sabia disso. O diabo achou que Jesus não entendia das leis, ou ele achou que Jesus ia esquecer das leis. Mas a primeira coisa que Jesus, como homem, pôde ter pensado na proposta do diabo, lá no, em cima no pináculo do templo, era que se eu pular, eu vou cair e vou me esborrachar lá embaixo. É imutável essa lei. É claro, meu irmão, que Deus pode fazer um milagre e alterar a sua lei. Alguma coisa Deus pode fazer. Pode. Mas se você se lançar, você vai cair. Se você entrar no frio, você vai gripar. E assim outras dezenas e centenas de leis que poderíamos enumerar aqui. As leis, não como leis redigidas pelos homens, mas como os princípios imutáveis, assim como Deus é, são leis que não se alteram. E nós precisamos obedecer e respeitar essas leis, porque se não as obedecermos, se não nos submetermos a esses princípios, nós sofreremos consequências irremediáveis, irreversíveis. Nisto reside todo o mal que vem sobre nós. Todo o mal que vem sobre nós provém de uma lei que foi desrespeitada. Se eu crer nisso e começar a estudar quais são as leis de Deus e segui-las, eu vou ter a convicção de que as coisas começarão a dar certo para mim. É por isso que, como igreja, nós precisamos diminuir um pouco o volume das programações, das coisas bonitas e belas que podemos fazer, do oba-oba, da cantoria, do fazer isso e fazer aquilo outro, para meditarmos e estudarmos palavra, palavra densa, para conhecermos a lei, porque se conhecermos a lei e nos submetermos a ela, as coisas funcionarão, irmão. As coisas funcionarão. As leis são imutáveis. As leis, quando quebradas, geram consequências muito sérias. Agora, é interessante. Uma lei que Deus expôs a Adão e Eva. Adão, Eva, esta árvore daqui vocês não podem comer. Porque há uma lei. Se você comer desta árvore, você vai morrer. O diabo veio e disse a Eva: Eva, você não vai morrer. E Eva acreditou na serpente, e Eva experimentou daquele fruto. O que aconteceu com Eva? Morreu? Não. A serpente riu, não te disse? Eu não te disse que você não morria? Deus estava brincando, Deus estava escondendo de vocês algumas coisas. Não morre nada. E Eva acreditou, é mesmo, eu não morri. Eu não morri. Adão, eu não morri, Adão, pode comer. E Adão comeu do fruto também. E Adão viu só aí, tem uma coisa errada. Deus está escondendo alguma coisa de nós, porque Deus falou que nós íamos morrer. E nós não morremos. Se você se atirar do alto de uma sacada, achando que você dá conta daquele pulo, e aquele pulo for alto demais, primeiro, você vai cair lá embaixo. A lei da gravidade é imutável. Você vai cair lá embaixo. E se você pular de uma altura maior do que a tua capacidade física, você vai sofrer consequências. Virá o quê? Dor. Acontece que quando eu afronto uma lei natural como esta, a consequência vem imediatamente e é aparente. A consequência no mundo físico é concreta, imediata e visível. Eu entrei no carro no Rio de Janeiro num calor muito grande, e era um carro novo, ar-condicionado muito forte, veio ao meu nariz aquele ar muito gelado, instantaneamente, o meu nariz começou a sentir, infeccionou, inflamou as minhas vias respiratórias, e uma semana depois eu estava completamente sem voz. As consequências de eu burlar uma lei natural, todas as vezes, são consequências concretas, imediatas e visíveis. É por isso que nós respeitamos estas leis. É por isso que você não sai pulando de ponta cabeça de lugar nenhum. É por isso que você respeita essas leis e se previne de consequências dolorosas. Você sabe o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Aquilo que, se você fizer, vai afrontar o teu corpo, vai te trazer dor, vai te trazer consequências ruins, você sabe. Mas há um problema, que é o que eu quero mencionar nesta noite, é que no mundo espiritual, quando quebramos uma das leis do mundo espiritual, as consequências são concretas, sim, mas podem vir dias depois. E segundo, são invisíveis. Eva creu plenamente, eu não morri, mas ela tinha morrido. O espírito de Eva morreu. Como é algo que acontece no mundo espiritual, é invisível aos nossos olhos, ou até mesmo as consequências visíveis custam um pouco para aparecer, para virem à tona, para estarem diante dos nossos olhos, nós continuamos quebrando leis espirituais sem nos preocuparmos, e lá na frente, quando as consequências vêm sobre nós, nós não somos capazes mais de associar aquelas consequências àquela lei que quebramos lá atrás. O diabo sabe disso. A maioria dos crentes não sabe disso. Mas você está tendo oportunidade agora de tomar conhecimento disso, ou apenas de se relembrar disso, ou apenas de relembrar esta verdade. As leis físicas, se eu quebrá-las, as consequências são imediatas. Mas as leis espirituais, as consequências não são visíveis, custam se materializar diante de nós. E quando vem a se materializar diante de nós, nós não somos capazes de associar aquela consequência à lei que foi quebrada, e nós continuamos quebrando as leis espirituais. Irmão, andar na igreja é muito mais do que frequentarmos uma reunião. E eu quero te dizer algo muito forte nessa noite. Andar com Deus é muito mais do que experimentar a unção de Deus no nosso meio. Porque a unção é muito gostosa. Nós queremos um culto em que a unção de Deus vem e nos arrebata. Mas a vida cristã não é só isso, irmão. Nós precisamos parar para estudar as leis. Senhor, dá um tempo com a unção. Senhor, dá um tempo com o toque do teu Espírito Santo nos quebrantando e nos desmanchando como manteiga na tua presença. Dá um tempo, Senhor. Mas derrama uma palavra densa sobre nós. Irmão, a maioria dos nossos problemas, para não dizer 100% dos nossos problemas pessoais, são consequências de quebra das leis espirituais. São consequências. Há uma dificuldade muito grande. É que o intervalo entre a quebra da lei espiritual e a manifestação das consequências pode ser um intervalo longo demais. Adão e Eva viveram muitos e muitos anos ainda antes de morrerem fisicamente, mas eles começaram a morrer lá no Éden. Espiritualmente, na hora em que eles desobedeceram, eles morreram. Como não aparecia fisicamente, está tudo bem. E já não estava mais tudo bem. A conclusão ou a concretização da consequência daquela lei quebrada veio muitos anos depois. Mas vem, irmão. Vem. É por isso que nós, como igreja, precisamos buscar, estudar, ansiar, desejar ardentemente. Eu quero conhecer quais são estas leis. Irmão, para o teu trabalho, para o teu casamento, para o teu estudo, para qualquer coisa na nossa vida, nós precisamos conhecer as leis espirituais. Tudo o que temos nessa dimensão física é apenas sombra das coisas espirituais. Qualquer coisa, irmão. Até o seu jeito de se comportar, de vestir, ou o que você gosta de fazer, ou de comer, ou de buscar, as coisas físicas são exatamente a expressão ou a sombra daquilo que é espiritual. E o que é espiritual é mais real do que o que é físico, irmão. Na verdade, esse púlpito de acrílico que está aqui, que eu posso dizer que é concreto, que é físico, ele é feito de átomos. E os átomos são elementos invisíveis, intocados ou intocáveis. São um elemento espiritual, poderíamos claramente dizer assim, ou metafísico. É apenas uma forma de se materializar ou de se manifestar nessa dimensão, aqui o acrílico. Mas na verdade, isso aqui é só sombra de algo que é espiritual, a começar do átomo que forma essa matéria aqui. Então, eu preciso saber das coisas espirituais. Por isso Paulo diz aos Colossenses, mas se vocês foram ressuscitados em Cristo mesmo, busquem as coisas que são do alto, as coisas espirituais. É impossível, ouvimos o testemunho do irmão Luiz aqui, é impossível prosperar e ser abençoado em qualquer área desta vida se as coisas não começarem no mundo espiritual. É impossível. Você pode tentar, você pode vir aqui pedir conselho aos pastores, você pode tentar de tudo, você pode vir a todas as campanhas que você quiser, você pode pedir oração a todos os profetas dessa cidade, você pode fazer todo o esforço que quiser, mas só vai acontecer alguma coisa no mundo físico de bênçãos na nossa vida quando as leis espirituais forem obedecidas. Há uma dificuldade, irmão. Assim como a quebra das leis espirituais gera consequências, mas estas consequências podem demorar a aparecer, o cumprimento destas leis espirituais gera também bênçãos para a nossa vida, mesmo que estas bênçãos demorem a aparecer. O segredo está em nós sermos crentes firmados na palavra mesmo. Chega de vir ouvir quem quer levar sua bênção. Chega de vir ouvir 7 passos para ser vitorioso. Irmão, eu quero falar uma coisa aqui, ouça bem. Eu não estou dizendo que você ouvir uma mensagem de 7 passos para ser vitorioso e buscar a Deus para valer, que isso é inútil. Não estou dizendo isso. Se você estiver andando com Deus, pode ser 1 passo, 7 passos, 500 passos, pode ser o número que for. Se você estiver andando com Deus, você vai ser vitorioso. Talvez Deus deu a um homem, um pastor, 7 itens. São inúmeros, infinitos itens. Talvez Deus deu a ele 7. Pronto, ele expôs a você 7. Siga a Deus, que aquilo vai ser verdade na tua vida. Eu não estou anulando o que se prega, muitas vezes até mesmo aqui dentro. Mas eu estou dizendo que quem vive dependendo de fórmulas mágicas nunca alcança nada. Mas quem decide aprender quais e como são as leis do mundo espiritual e segui-las, começa a usufruir das bênçãos que o apóstolo Paulo diz em Efésios 1:3, que estão à nossa disposição nas regiões celestes. O mundo físico, as consequências são concretas, imediatas e visíveis. O mundo espiritual, as consequências são concretas, mas podem tardar e são invisíveis. Mas tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, se quebrarmos as leis, nós sofreremos consequências. Por isso precisamos conhecer as leis. Irmão, eu e você precisamos conhecer as leis espirituais. Leis espirituais. Como funcionam as engrenagens do mundo espiritual? Como funcionam as coisas de Deus? Nós precisamos aprender isso. Na igreja, como membros da igreja, nós precisamos aprender isso, irmão. Porque se aprendermos isso, pode até ser que demore vir as consequências abençoadas de cumprirmos as leis espirituais. Mas elas virão. E o Senhor nos leva nesta noite a aprendermos algumas leis, que são leis fundamentais, irmão. E eu quero te dizer, como diz 2 Crônicas 20:20, obedeça ao teu Deus e estará seguro. Obedeça aos teus profetas e prosperareis. Quero dizer isso a você aqui nessa noite. Primeira lei que eu quero observar aqui com vocês. Lá em Lucas 6, no versículo 38, o Senhor diz: dai e ser-vos-á dado. E Ele explica como será dado. É uma lei imutável, irmão. Se eu der, eu vou. Ponto final. É uma lei espiritual. Se eu der, eu vou. Se eu não der, eu não vou receber. Ponto final. Não é assim, eu não tenho dado e Deus até tem abençoado. Pode aguardar o tempo de todas as coisas. As leis espirituais podem até demorar de gerar suas consequências quando quebradas, mas virão as consequências. Dai e ser-vos-á. Isso é uma lei, irmão. Quando a Bíblia fala de lei, em momento algum, a Bíblia mostra um Deus autoritário que impôs algumas coisas. Estão aqui, sigam isso aqui, sigam aqui essa lei. Não. As leis, na verdade, como os 10 mandamentos, na verdade são princípios que o Senhor quer que entremos por eles, porque se entrarmos por esses princípios, nós viveremos bem, comeremos do fruto desta terra, seremos abençoados, venceremos o diabo, venceremos a carne, venceremos o mundo, seremos filhos abençoados. Só um caminho, filho, siga as leis. No Êxodo 25, o Senhor fala através de Moisés: Moisés, chama os meus filhos, e todo aquele cujo coração estiver grato trará uma oferta. E lá no versículo 8 o Senhor diz: virei no meio de vós, um santuário será erguido, virei no meio de vós e habitarei convosco. Uma lei, irmão. Se eu quiser a presença de Deus na minha casa, eu tenho que construir um altar, um santuário para Ele. Se eu quiser construir um santuário para Deus, eu tenho que ser um homem, uma mulher de coração grato. Acabou. É uma lei imutável. Você pode: Deus, eu não paro de ser grato ao Senhor, porque se eu estiver seguindo essa lei, pode até demorar, mas eu vou colher os frutos da minha obediência a essa lei. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, diz: buscai primeiro uma lei, irmão. Irmão, é um princípio, o quê? Imutável. Se você buscar o reino, você vai ver Deus suprindo todas as outras coisas. Ponto final. Por que é que nós temos uma quantidade enorme de crentes que ainda precisam ficar pedindo? Pede isso, pede aquilo, pede oração, olha para isso, olha aquilo outro. É claro que vamos ter irmãos que estão começando a caminhada cristã hoje. Começaram 1 mês atrás. Não caminharam ainda o suficiente para já ter passado por isso. E vão precisar mesmo de suporte de oração. Vão precisar ir para a escola e aprender tudo desde o zero. Mas você que está andando com Deus há muito mais tempo, não, irmão. Você já tem que saber. Eu já tenho que saber. Espera lá, Deus. Não adianta eu ficar te pedindo: oh, Deus, tenha misericórdia. Filho, eu já disse, siga as leis, ande pelo meu caminho. E você vai prosperar, vai ser abençoado. Sim, Senhor, eu vou seguir tuas leis. Faz a promessa em nome de Jesus. Eu sigo as leis do Senhor. Amém, amém. Você sai, até porque chorou um pouco, você sai mais aliviado. Vai para casa, mas não aprendeu ainda quais são essas leis. Não adiantou muita coisa, irmão. Eu tenho que parar: Senhor, eu fui para o teu altar, chorei, me derramei, me comprometi contigo, fiz um pacto com o Senhor de seguir as tuas leis. Agora eu tenho que aprender essas leis, Deus. Senão eu não posso cumprir o que eu assumi contigo. Eu tenho que aprender as tuas leis. Buscai primeiro o reino, coração doador, dai servos a dado. Irmão, em todos esses textos, nós estamos vendo o que eu disse no início. Dar. Repita comigo. Dar. Geralmente o diabo já põe no nosso meio, quando falamos dessa palavra, falamos de dinheiro. Quando falamos de dar, logo já vem um incômodo assim de dinheiro, porque estamos precisando, estamos construindo, precisamos de dinheiro, estamos enviando missionários, precisamos de dinheiro, estamos fazendo isso, precisamos de dinheiro. Não é nada disso que eu quero dizer aqui nessa noite. A igreja do Senhor não se move por necessidades, Deus não se move por necessidades, nós nos movemos por fé, Deus se move por fé. Por isso o Senhor diz lá em Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus. É fé, irmão. Nós não trabalhamos por necessidades. Você não veio ofertar dinheiro ao Senhor nessa noite porque temos uma necessidade, mas porque você quis cultuar ao Senhor. E é isso que temos ensinado aqui na igreja. Mas a palavra central é dar. Irmão, as leis e os princípios de Deus estão fundamentados ou têm esse DNA? Seria melhor dizendo assim. As leis, os princípios imutáveis de Deus têm esse DNA, que é o DNA de Deus. O DNA de Deus é recheado do verbo dar. Tudo em Deus é dar. Tudo para Deus é dar. Tudo que Ele fez é dar. Todo o coração de Deus é dar. Toda a natureza é dar. Tudo que Deus criou é para dar. Tudo que Deus quer é dar. Até João 3,16, quando não tinha mais nada para Deus dar, Ele deu o seu único filho. Essa é uma lei imutável. E nessa noite, o Senhor colocou no meu coração, interessante que o Senhor colocou isso no meu coração há umas 2 semanas atrás. E eu não sabia que dia que era para ministrar isso. E eu achei que ia ministrar quinta-feira passada, e o Espírito de Deus disse que não era, e se moveu de outra forma. E eu não achei que era para ministrar hoje, e o Senhor veio falando algumas coisas comigo ontem. O Senhor veio falando comigo até hoje de manhã, quando voltamos no carro de viagem, estávamos em Ipatinga, eu, minha esposa, meus filhos. E o Senhor veio falando sobre as leis. E eu estava lendo um livro, e lá no meio do texto, o autor veio falando sobre as leis. E eu havia, semanas atrás, pensado e recebido de Deus uma palavra, porque eu estava lendo um livro, e eu mencionei isso semana passada a vocês, que o Senhor tinha colocado na minha mão. Eu estava no Rio de Janeiro, na convenção da ADONEP, e o preletor apresentou o seu livro, e o Espírito de Deus falou comigo: leia esse livro. E eu desejei ler o livro. Fui lá na livraria da convenção e vi o livro lá, destacou, apareceu diante dos meus olhos, bem destacado, o livro. E o Espírito de Deus de novo falou comigo: leia esse livro. Mas eu não comprei o livro. Eu cheguei na minha casa da convenção na segunda-feira. Irmão, na segunda-feira de tarde, quando eu cheguei na minha casa, eu tinha recebido aquele livro pelo correio. Eu abri o envelope e estava lá o livro. E o Senhor colocou no meu coração: você vai compartilhar parte desse livro. Leia comigo em João 12:24. Em verdade vos digo que se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Leia a palavra de Deus, buscando, escavando os princípios de Deus. Senhor, eu quero a minha mente, os meus olhos atentos, alerta, para descobrir na tua palavra todos os teus princípios. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra, preste atenção nessa lei, uma lei imutável de Deus, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Quero que você preste atenção no verbo que eu já mencionei. Qual é o verbo? Dar. O que é dar? Eu poderia falar claramente: dar é colocar na terra alguma coisa que é seu, que é sua. O que é que você tem? Se você ganhou essa blusa bonita, se você adquiriu um conhecimento, se você tem um tempo, uma habilidade, uma porta aberta, um recurso, o que você quiser pensar que Deus já colocou diante de você, é algo que você tem, é algo que você pode lançar na terra. Primeira lei do universo e primeira lei desse mundo espiritual que estamos estudando: eu tenho que ser uma pessoa que dá. E dar significa lançar na terra. Irmão, você pode até dar para o cachorro, você pode até dar para o boi, você pode até ser bom com o passarinho que você tem, você dá alimento para ele, e vai ser terra do mesmo jeito, porque vieram da terra também. Mas Deus está falando da terra, e quando na Bíblia menciona terra, Ele está dizendo em muitas passagens o ser humano, eu e você que viemos do pó da terra. Deus está nos ensinando uma lição, um princípio imutável. Se eu for uma pessoa de coração aberto para sempre dar aos outros, então o grão caindo na terra vai morrer e não fica só. Isso significa que se eu ganhei esse livro e eu não lanço esse livro na terra, ele fica só. Pronto, ganhei. É meu. Mas se eu lançá-lo na terra e deixá-lo morrer e perder alguma coisa, isso é dar, ceder, abrir mão, então ele já não fica só mais, ele multiplica. Esse é um princípio da vida cristã. Como crentes, nós não podemos vir aqui na igreja só para quê? Receber. Nós precisamos viver para dar, irmão. Para dar. Eu me lembro uma vez que eu estava abastecendo. Eu aprendi isso com a minha sogra, a mãe da Daniela. Uma vez a minha sogra, Consuelo, disse assim: olha, às vezes é tão fácil agradar alguém, porque ela tinha abastecido e ela pegou um real de troco e falou assim: isso é para você pagar sua condução de volta. E ela disse que o bombeiro ficou maravilhado e disse a ela assim: puxa, você não faz ideia como isso me abençoou, ou como foi bom você ter me dado isso. Aí um dia eu fiz a mesma coisa no posto, entreguei um real. O bombeiro ficou alegre, feliz. E eu falei com ele assim: você precisa tomar um refrigerante? Não, tomar refrigerante não. Isso aqui é para eu pagar minha condução. E eu saí com o carro e eu fiquei assim: Deus, um real, como fez diferença na vida daquele rapaz. Irmãos, como nós abençoamos pessoas com coisas tão pequenas que muitas vezes é fácil demais para nós, mas nós não fazemos porque não vivemos essa lei do dar. Mas se nós começarmos a viver esta lei imutável do dar, a palavra diz que a semente, aquilo que estamos dando, vai cair na terra e vai morrer, significa, vai perder valor para nós morreu, acabou, eu não tenho mais aquilo, mas também não ficará só, porque o grão que cai na terra e morre, ele germina e ele frutifica e dá muitos outros grãos. Até na igreja, nós vivemos muito só para nós, só para receber. Por isso que o que temos nunca dá. Por isso que o que temos fica só. Conseguimos um carro, fica o resto da vida só com aquele carro, porque ele está sempre, meu. Enquanto se formos alguém que, coração liberado, aquilo se multiplica, irmão. É real. Se você não crê nisso, você vai continuar vivendo só com um grãozinho que você tem. Mas se você crê nisso, Deus multiplica aquilo que foi seu objeto do dar Muitas vezes. Terceira lei, já vimos duas aqui. Primeiro, o grão tem que ir para o chão. Segundo, ele tem que morrer. Terceiro, eu tenho que plantar o que eu quero colher. Eu tenho que plantar o que eu quero colher. Quero colher amizade? Eu tenho que plantar amizade, irmão. Quero que as pessoas conversem comigo? Então eu tenho que ir a elas e conversar com elas. Eu quero semear roupas. Eu quero que nunca me falte roupas. Irmão, isto é uma lei imutável. Pode acreditar, irmão. Infalível. Pode ser que demore um tempinho até você ver os frutos, mas pode acreditar. Se você quer ser uma pessoa que nunca lhe falta roupa, começa a semear o quê? Roupa. Há muitos anos nós experimentamos isso lá em casa. A Dani sempre foi uma pessoa que reúne lá o que pode. O armário está cheio. Reúne, tira isso aqui. Vamos dando. E nunca nos faltou roupa. Irmão, não é o velho, não. Não é o que está assim, não tem mais jeito. Presta atenção. Nossa economia é assim. Não, isso aqui eu tenho que usar até acabar. Está doido? Não posso desperdiçar, não. Não é assim, irmão? Eu não estou dizendo de ser um consumista esbanjador, porque você não está dando porque você vai comprar mais. Você está dando porque você tem um coração grato. Tem alguém necessitado, tem alguém que vai se beneficiar daquilo, e você? Você perdeu aquilo porque você jogou a tua semente no chão, semente morreu, mas vai frutificar, irmão. Agora, essa terceira lição é: eu tenho que plantar o que eu quero colher. Eu tenho que plantar o que eu quero colher. Por que nós trazemos dinheiro no altar do Senhor? Porque você está plantando o quê? Dinheiro, irmão. Não tenha medo de falar isso. Sabe como que nós muitas vezes queremos colher dinheiro? Guardando todas as sementes conosco. É como a história daqueles pioneiros que viajaram para uma ilha porque entenderam, ouviram falar que naquela ilha tinha muita riqueza. Mas alguém disse a eles: leve grãos de milho, leve grãos de alimento para vocês plantarem lá. O navio que vai levar vocês só volta daqui 5 anos. Então vocês têm que manter a subsistência, manter o alimento. Eles chegaram e começaram a plantar. Mas enquanto plantavam, eles descobriam diamantes brotando da terra. E começaram a acumular os diamantes. No ano seguinte, já não plantaram como no ano passado. No ano seguinte, já tiveram que comer todos os grãos que tinham. Mas estavam felizes, porque estavam arrecadando os diamantes. Estocando diamantes. Quando o navio chegar, nós vamos levar esses diamantes. No último ano, eles não tinham mais colheita. Não tinham o que comer. Morreram de fome. Eu tenho que plantar aquilo que quero colher. Eu não vou colher se eu não plantar. Quero a presença de Deus. Quer, irmão? Então você tem que plantar. Plantar o quê? Tua presença. Aonde? Diante dele. Você me quer, filho? Então fica comigo. Porque na hora que você está comigo, você está plantando o teu tempo. Na minha presença, você vai colher. E em abundância, filho. Quinta lição, ou quinta lei imutável. Semeie em terra frutífera. Eis que o semeador saiu a semear. Plantou numa terra que era batida, chão duro. Plantou numa terra cheia de espinhos. Plantou numa terra cheia de pedras. O outro plantou numa terra fértil. Você ama o Rotary. Você gosta do Rotary. Estou dando um exemplo apenas. E eu acredito que o Rotary tem obras muito boas. Que é um bom clube social. E você põe teu dinheiro lá. Na hora que você estiver precisando de ajuda, de socorro, da presença, da cura, do toque de Deus, o Rotary vai poder fazer alguma coisa para você? Vai ou não, irmão? Você semeia o teu tempo diante da Globo. Na hora que você estiver no aperto, você vai poder colher lá? Vai ou não, irmão? Você gasta o teu dinheiro, é no carro, é nos bens, é em tudo que te agrada, que agrada a carne. Na hora que você precisar de socorro, aqueles bens vão te resolver alguma coisa? Semeie em terra fértil. Gaste o tempo. Aplique tuas habilidades. Aplique o que Deus tem te dado em uma terra que frutifica. E essa terra não é outra senão o reino de Deus. Você pode, eu me lembro claramente de uma irmã querida chamada Daniela, nossa afilhada de casamento. O pai dela trabalhou no banco, acho que 35 anos. No dia em que ele se aposentou, recebeu lá toda a indenização, fizeram uma festinha para ele, e ele disse que um mês depois ele já não era ninguém lá dentro, já não tinha direito a mais nada lá dentro, já não tinha privilégios nenhum lá dentro, e ele estava em casa frustrado, entristecido, meio depressivo, porque ele descobriu que 35 anos que ele dedicou, agora ele era um Zé Ninguém naquele banco. Não tinha mais regalia, não tinha mais nada. É claro que lá no banco onde você trabalha, você vai ser um bom profissional, o melhor. Mas não invista numa terra que não dá frutos. Não gasta o seu tempo só trabalhando. Não põe teu coração e tua vida só no trabalho. Porque vai chegar um dia em que você vai precisar colher. E você vai descobrir que a terra não deu fruto nenhum. Agora, se eu e você começarmos a investir no reino, irmão, é infalível. Nós colhemos muito. Quinta lei, semeie em terra que frutifica. Sexta lei, há um tempo entre a semeadura e a colheita. Se eu quero colher hoje, eu tinha que ter semeado lá atrás. Se eu preciso desesperar, Deus, Deus me socorre, Deus envia a tua bênção, envia, Deus, por misericórdia. Se eu quiser colher hoje, eu tinha que ter semeado lá atrás. O tolo diz, não adianta, não semeia, não tem mais jeito. Tem jeito, semeie hoje. No dia em que você está precisando colher, semeie. Porque se você não pode colher hoje, porque não semeou lá atrás, hoje é o dia de você semear, para você colher lá na frente. Não adianta eu querer colher. Alegria na minha casa, vida com Deus, bênçãos do Senhor, recursos financeiros, trabalho, emprego, bens, alegria, paz, vida, saúde, não adianta eu querer colher isso hoje, se eu não tiver semeado lá atrás. Há uma lei imutável nesse universo. Todas as seitas, todas as religiões, seja uma religião oriental, seja o espírita lá na mesa branca, qualquer um, seja o católico, seja o macumbeiro, qualquer religião, entende que há uma lei da causa e do efeito. Quem está aqui e veio do Espiritismo sabe muito bem disso, conhece isso. Causa e efeito. E a palavra do Senhor diz assim: tudo o que você semear, isto ceifará. Não é a outra seita, a religião que inventou isso. A Bíblia que diz: tudo o que eu semear, isto eu vou colher. Irmão, a palavra do Senhor diz lá em Marcos que o reino é como um homem que lançou a semente pelo campo. Descansou, foi dormir e, não sabendo como, passados os dias, aquela semente frutificou e ele pôde colher. O reino é assim. Minha pergunta a todos nós é: o que é que nós estamos semeando? Esta palavra, ou este verbo, dar, ele está presente na nossa vida em que intensidade e em que circunstância? Irmão, o fazendeiro, quando não tem dinheiro para plantar e chega o dia de plantar, ele tem que ir ao banco e pedir dinheiro emprestado. Porque ele sabe que se passar o dia da semeadura, ele não vai ter lá na frente. Mas se ele semear, ele vai ter lá na frente. Eu não tenho como semear. Você tem alguma coisa para semear. Tempo na casa do Senhor. Tempo de oração em casa. Você está semeando. Deus, eu estou semeando. Ajuda alguém. Um telefonema. Vai orar com alguém. Vai abençoar alguém. Vai estudar a Bíblia com alguém. Nós precisamos sair dessa cobertura maligna sobre boa parte da igreja, de só querer Deus, porque Deus quer nos dar muitas coisas. É verdade, Deus quer nos dar muitas coisas. Mas tudo que Deus quer nos dar já foi dado. Paulo diz isso muito claro, já estão nas regiões celestes. Só que eu só entro neste lugar quando eu respeito e me submeto às leis desse lugar. E uma destas leis é: eu preciso ser alguém que sempre semeia. Eu quero fazer um desafio a todos nós. Colocarmos nossa vida diante do Senhor nessa noite. E estabelecermos alguns critérios com Deus para vivermos uma semana dando. Você tem que se lembrar que a gente não colhe hoje o que plantou hoje. Por isso a palavra de Deus diz que temos que viver por fé. O agricultor planta a semente e ele já sabe qual é o tempo de germinação daquela semente. Então ele tem que descansar e esperar. Não adianta ele ficar lá, cresce, cresce. Oh, Deus, faz crescer. Não adianta, ele pode dormir e descansar. Por isso não tem estresse no campo, irmão. Deus quer que nós vivamos assim, sem estresse. Ah, não aguento mais, meu Deus. Sem estresse, irmão. Senhor, eu semeei. Está difícil, mas está difícil mesmo, Deus. Mas agora, Deus, não tem nada a fazer, eu tenho que esperar. Irmão, se eu semeei hoje para colher daqui a 3 meses, entre hoje e 3 meses, teremos 90 dias. Se eu quiser colher 3 meses e 1 dia, eu tenho que semear hoje e amanhã. Antes que venha a primeira colheita, eu tenho que continuar semeando. Isto é, no meio da tribulação, você entendeu a lei espiritual, você se submeteu à lei, você quer seguir essa lei, então você tem que entender que você vai continuar semeando, mesmo no meio da tribulação. Ainda está difícil, Deus. Não resolveu nada ainda, Deus. Mas calma, filho. A tua colheita é lá na frente. Mas se você parar de semear, lá na frente você vai ter uma colheita, mas logo em seguida vai ter uma escassez. Por que que você trouxe dízimo e oferta, irmão? Irmão Luiz deu testemunho aqui que quando ele começou a semear no reino, Deus o abençoou. Eu não estou dizendo de busca financeira, embora a questão financeira esteja intimamente relacionada às questões espirituais. Eu estou dizendo de uma vida, de um cristão, de um crente que decide ser alguém que dá. Nós falamos muito mal dos espíritas, mas eu quero te dizer, retira fora o sistema diabólico e olha para uma vida que muitas vezes é alguém que dá mais do que nós que nos chamamos de cristãos. É alguém que doa a sua vida para abençoar muitos outros. Essa é a verdade, irmão. Falamos muito mal da Igreja Católica muitas vezes, mas eles estão fazendo obras sociais, às vezes mais do que nós. Continuam precisando da verdade. Esta é uma outra história. Mas eles estão num caminho. E se nós formos alguém que dá, que semeia no reino, eles receberão o que nós temos. E nós também receberemos muitas coisas que eles têm. Estou falando da vida, do ser humano. Retira fora o sistema diabólico, religioso, estrutural, seja o que for. O quanto eu e você nos parecemos com Deus, irmão. O quanto eu e você vivemos para dar. O quanto eu e você, como igreja, estamos dispostos a vir para o culto para dar ao Senhor. Mas, Senhor, está difícil. Senhor, hoje eu preciso receber um toque, uma bênção. Filha, deixa isso comigo. Filho, deixa isso comigo. Vem para dar. E não pare de dar até a primeira colheita. E porque você não parou de dar, você vai ter a segunda, vai ter a terceira, vai ter a quarta. E aí não para, filho. E quanto mais você colhe, mais você vai semeando. E quanto mais você vai semeando, mais você vai colher. Irmão, se eu quebrar uma das leis espirituais, eu vou sofrer consequências. E as consequências da quebra de qualquer lei, até mesmo a lei dos homens, significa dor. É por isso que estamos chorando por dores, muitas vezes. Mas nunca é tarde. O fazendeiro pode estar chorando diante da sua terra seca e improdutiva, diante da dívida, do problema, ou até mesmo diante da seca, ou da neve, ou da friagem que detonou toda a sua plantação. Ele pode estar chorando desolado, mas ele só tem um caminho: eu vou me levantar, eu vou começar tudo de novo, vou semear hoje tudo de novo. Deus, eu não semeio há muito tempo, Senhor. Eu sou um crente que só quero ganhar, só quero receber, mas eu nunca semeei. Mas não tem problema, Deus, eu começo hoje. E mais um tempo eu estarei semeando, eu estarei colhendo. E eu não vou desrespeitar nunca mais essa lei do teu reino, de semear no reino.